Pode ser autorizado, está autorizado para o estiver em funcionamento, sem transitar. Salve, bom dia, Gona 922, Librafista. Gona 922, autorizado táxi V Alfa, Juliette, posição 06. Alfa, Juliette, 06, Gona 922. Pavito, estação à espera 360 longo, será o segundo para pouso em Salvador. Nível de voo 260, decola 10 com a curva à direita, saída Arbor, Elefa, onde intercepta pelo Lu 21, após CBID, após conforme rota. O controle em 120.8 e o transponder 5572. Autorizado até o 060, 5826. 060, 5826. Protegimento correto, pronto para o espectro também. Checo Delta, apenas para informação, temos um tráfego na sua posição de 2 para 3 horas, 3 milhas, mantendo no 1000 pés, é um Papa Alfa 32. Confere, 9 horas, de 10 para 9 horas, o Mike Eco Delta. Gente, desça para 500 pés, ajuste 1019. Então, 3179, após pouso do Airbus 320, autorizado alinhar e manter. Outro colega na final, ótimo, mantém, outro 03179. Roger. Web 5826, redução para 2, 209, segue como número 2. 2209, 2206. Confirmar a posição do tráfego, por favor, para 2006. O tráfego vive pelo setor norte, Web 5826. Sim. Mike Quebec, mantendo mil pés até Cairu. Em frequência livre, Vitor Mike Quebec. Papa Vitor, observando a aeronave, cruzando a 1-7. Está na final de 4 milhas e meia. Kilo Papa Vitor, reporte na curva, travado você. M3-2, no solo aos 35, direita, chame solo na frequência 121, decimal 9. Solo 219, livrando, obrigado. Alfa, Tango, Tango, ciente, reportam através de Paris. Alfa, Tango, Tango, confirma seu transponder. Alfa, através do transponder. Alfa, Tango, Tango, confirma o transponder. Torre 1-1-8-9-5. Torre 1-1-8-9-5. Vai, Delta. 19, uma espera 18-9-5-3. 1-3. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Delta, confirma. Mike, Eco Delta, confirme teu fãs. Pouso na pista 1 na 7. E o Airbus da TAM na faixa central. Seguindo o Airbus, dia 1, 2, 9, 8, 9, 3, 7. Alfa Tango Tango, chame controle na frequência 11935. Alfa Tango Tango. Matheus, 5217. Confirme? 5217. Se possível, vai ser para a dona da presença. Quais usuários têm condições de manter 1.000 pés até Paripe? Afirmo, 1.000 pés até Paripe, Alfa Tango Tango. Grato. 5217, mantenha na Prodipel. Ok. 208, obrigado, bom dia, boa semana. Airbus da Azul Texiano, após autorizar a ingressão na Juliette, posição 02. Positivo, só confirmando, é o VIP que está passando aqui. Comandante, perdão, Embraer da Trip, eu posso autorizar a ingressão direta, posição 02. Nossa, perfeitamente, após o Trip e eu vou para o 02, minha 3 no contato radar na decolagem, saída da EL, sob o nível de voo 340. 340 em ascensão, pode voar lenda da presença? Beck, aguarde instruções de táxi. Delta, giro de base, reporte final. Giro de base, espera final, mais um grau. Reporte, espera final. Trip ciente, mantém o ponto de espera. Trip. 080 de espera. Vamos usar com calma. Trip 5217, desça para 2.000 pés, ajusta no 019. 2.000 pés, zona 019, 5217 da Trip. A 36, 5226. Paróstico autorizado, ele é os níveis de voo 0. 85, decola 17, com curva direita no corredor axé, mantendo a restrição de 1.000 pés. O controle opera em 120 decimal 8 e o transponder 5561. Tá bastante secado. Gente, Macaco Delta. 5217, autorizado final do procedimento ILS, foi reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS, trabalhar estabilizado localizador, 5217. Autorizado a decolagem, 120 graus, 89, ajuste no 019. Decolação autorizada, 019. Nível de voo 080 na saída da EL, Leda após direto. 4.000, 0.9, 5.26. Incendia Paparosca, apenas justificando, a saída será coral. Eu, devido ao seu perfil de saída, vai ter que decolar 3 minutos após o TAM. Eu estou com tráfego em Duna. Tá certo, tá certo. 0.9. Botão estável, usar com campo? Afirmo, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, eu tô agora 11895. Alfa Tango Tango. Como é que será ultrapassar o curso do localizador? O próximo vetor será aparente e tá o mesmo. Ok, confirma só o limite de 52 metros, que eu tinha passado 0,80. Agora será a marcação 130 de Simbra, o F5826. Intencionalmente era ultrapassar o localizador. Gente, confirma o nosso número de prestação? Permanece sendo o número 3, conforme orientado anteriormente. É, bom, foi passado para a gente o número 2, né? Agora é o número 3, porque é 52 metros. É o contato, tá? Está autorizado, até o PAT 4. 3. Está por 160. Direito 160, sem coisas mesmo. Trip 5217, chame torre 1198. 1198, 9557, da Trip. America 980, descend 2000 feet, QNH 10, final approach. America 980, descend 2000 feet, 1019, cleared before the ILS approach. 120.8. 208. Aqui, Charlie Yankee, chama agora a torre 1895. 253, autorizado Leda. 53, já passa novamente o localizador. Direto Leda, 3153. Web 5826, esse mantenha agora a altitude de 2000. Vou estabilizar agora a proa 140. Estabiliza e completa o sinal LS. Gente, esquerda no 40, deixando 2000. Localizador reportará os 52 metros. 5217, baixada travada. 5217, pouso autorizado. 10, 140 graus, 89, 1019. Autorizado, pouso na 10, baixada e travada, 1019. 5217, da Trip. India Papa Oscar na escuta. Standby no transponder. E 5345 após o pouso do ATR da sua companhia na curta, ali mantém. Após o pouso do ATR, ali mantém, 5345. Alfa Tango, Tango iniciando uma 360 curto pela esquerda. Tango, Tango, faça um curto, reporte reinterceptando a final da 17. Reportará. Informação que nós temos aqui na nossa gravação desde o início foi o número 3, ok? Está autorizado LS, Web 5826. É autorizado não, negativo. Está confirmado o número 2, foi passado inicialmente, agora o número 3. Muito obrigado. Qualquer momento nós podemos mudar aqui nosso sequenciamento, independente de, da previsão. America 980, contact now Tower 118.95. 1895, America 980, good day. Só quando poder passar a informação pra gente, a gente programa melhor a nossa descida. Mas obrigado aí, 5826. Eu sou na LS, no localizador. Down. 980, continua a proto, stand-by runway vacated, altimeters 1019, traffic, final runway 17, 2 miles to land, runway 17. Torre 2819, 1913, fique atento ao Embraer da passarela que passará sua retaguarda, após autorizado o pushback de acionamento, chame pronto, táxi. Passarela 2223, afirmativo, 1895, perdão. Solo 5217 da Trip. Trip 5217, autorizado táxi Alfa, reporte 11 da Juliette. Alfa 5217. Alfa Salvador, Cordial, bom dia, saneamento 3192. Sarai 6312, informação em curso é Oscar 350, Recife, copia? Da Oscar, pronto para copiar o 6312. Autorizado Recife, 350, decola da 10 com curva esquerda, na saída Pulca, transição Caju, via Upper Whisky 58. O controle 120.8 e o transponder 5011, só um instante de cotejamento. TRIP 5217, autorizado ingressar na Juliette, remota 13. Ingresso na Juliette, remota 13, 5217. Você na 6312, pronto com o atendimento. Autorizado 350 para Recife, decola da pista 10, ficou da esquerda no perfil da saída Pouca, direção Caju, a Peruíbe 58. Controle 120, decimal 85011, é o transponder 6312, excelente. 6312, com o atendimento correto, chama o ponto possível de funcionamento. Sanaia 6225, posição 01, no paro 5-19. Sanaia 6225, aguarde para o estiver em funcionamento, número 2 no setor. Guardão, 6225. 5345. 5345, radio contact, dial departure, climb to level 380. Project, dial departure, climb to 380. 5345. Sanera 6225, poderia, no gate 1, poderia acionar na posição? Afirmo, 6225, acionamento por conta de risco, aguardando o pushback. Ativo, olha, bom dia, Guaraná 23, sempre da ótima atualização, Guarulhos. Gol 1923, só um instante, cópia. Escute, Guaraná 23. Gol Salvador, 3663, formação ótica. Então, 3663, número 2, cópia. Aguardando. American 980 on the ground at 48. Right and contact ground on frequency 121.90. 121.90, wind clear, American 980. O gol 1923, ponto cópia. Escuta. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El Leta Bridge, onde intercepta o peso 16. Após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle 1920, decimal 8 e o transponder 5577. 360 aprovado. Segunda da 10, curva de direita, primeira da El Leta Bridge. Receptor do Brasil 16, CHZ, direto trip. 1208 ao controle, 5577, Gona 9223. Gona 923, contagiamento correto, um ponto possível de funcionamento. Reportaremos. Para o TAC, com 1196, 6 horas, Azul 931, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 6. Hoje o altímetro na 019. Está vindo 3 anos apenas confirmando, 116 a bordo. 980 on Alpha. American Line 980, approve the taxi via Alpha, report Juliet. Alpha, report Juliet, American 980. Embraer 6225, fique atento à Embraer da Azul taxiando, após autorizado o feedback, se um pronto táxi. Beck, após o Azul, está autorizado o feedback na 12. Gate 11. Então, 3663, pronto cópia. Pronto cópia, então 3663. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da 10 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, via peso 16, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle opera em 120, decimal 8 e o transponder 5004. 340, autorizado Guarulhos, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, a peso 16, para você o jogo 3. 208 por controle 5004, transponder da 3 meses. Então, 3663, contingimento correto, são pronto para o pushback de funcionamento. Alô, boa, é 5826 na tela. 5826, autorizado, táxi Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette, 09. Paulo Salvador, bom dia, Azul 4299, informação Oscar, posição 8, autorização Serra Bravo, que é o papá, nível 360. Azul 4299, autorizado Campinas, no nível de voo 360, decolador 10, com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta a Zulu 16. Após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle opera em 120.8 e o transponder é 5005. Autorizado Campinas nível 360, decolador fechou 10, curva direita da El Leda Bridge, entre Zulu 16. Trava até o Zulu, Trive, transponder 5005, saída frequência 120.8, Azul 4299. Azul 4299, seu atendimento correto, também pronto, se tiver cancelamento. Vá. Prossiga, patrulha 03. Gente, patrulha 03, autorizado Maceió, 500 pés, prossegue na linha do... Comprou a Nordeste, o controle 120.8 e o transponder 5015. Voo 260. Atenção 260, passageiro 225. Gente, patrulha 03, haveria condições de decolar com proa Nordeste? Libera a esquerda na Quebec, agora as instruções. Poderia confirmar pessoas a bordo? À esquerda, para se liberar à esquerda na Quebec, para decolar a aeronave que está saindo de lá. Aviona, 3-1, autorizada a decolagem, na centena 8-9. Mike Charlie Anca, sua instrução era para o senhor manter o eixo da pista e liberar na Quebec. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decolador 10, com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 10, após Smap, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle 120.8 e o transponder 5012. Gol no 605, transponder 5012, chame pronto para o seu acionamento. Chame 6285 para o táxi 1902, Hotel Delta, na Goiânia, 4 horas e 20 minutos. Oceané 6225, autorizado táxi via Índia, ponto de espera chama torre 118.6, pois o seu altímetro 0019. Estado 19, ponto de espera da Índia, chama torre 286. Nessa esquerda, o senhor vai fazer um backtrack e aguardar para prosseguir até a bata. Nós, autorizada a decolagem. Controle Salvador, bom dia, Azul 9131. Azul 9131, contato radar, saída Puca, suba para o nível de voo 370. Para o nível 370, Azul 9131. 3304, aguarde cópia. 26225. Tem resposta em 26 da torre. Sente, chama a torre 118 de sinal 95. 18, é 225 ali, mantém no zero. Mantém a 225. Bianca autorizada, ingressa na 17, prosseguir até a bata. Agora 3, prossiga. É 225, autorizada a decolagem, vento uma centena, 89. Isso é a 6, 2, 2. Papa Oscar decolado aos 59, controle, 120, decimal 8. 208, Papa Oscar. Patrulha 03 no pátio do Graé. Decolagem com proa nordeste, mantendo 500 pés, ajuste no 0 no 9, vento uma centena, 10 nós. Controle Salvador com aquele cordial, bom dia, Papatango, bom dia, Papatango. Papatango, índio, Paparoca, chama o controle na frequência 1-1935. 19 com 35, Paparoca. Charlie Anx, ciente, frequência livre estacionar. Controle, Oceano R63 do nono. Eu sigo, Oceano R63 do nono. Pode voar duas até presente. Mantenha na estala, Oceano R63 do nono. Mantenha na estala. Salvador, patrulha 03, tá? Fora do solo, pro Nordeste. 03, mantenha minha escuta, pro Nordeste, decolada 00, aguardando instruções. Tela escuta aguardando instruções, 03. Oi, chama agora, o acionista chama o controle, 12028. 120, decimal 80, decolada 00. 2080, obrigado. Patrulha 03, chame o controle. 120, decimal 8. Controle em 120, decimal 8, patrulha 03, grato. Do 17, apino após direto, decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor. Após elefo, o controle 120 decimal 8 aciona 5014. O 03 está decolado do Graé, com plano visual via litoral 500 pés para Maceió, estacionado 5015 no transponder. É o controle 5014 transponder, 3304. Cotejamento correto, portão 04, chama pronto, portão 3304. Chama pronto, portão 3304. 3, chame controle na frequência 11935.